eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho que me decidir. Se der minha hora eu vou sumir. É, que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair. Toda vez que eu saio de casa, só penso em dinheiro. Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores, poucas curaram. E muitos acharam que eu não ia vencer. Fiz o corre valer. Hoje o bonde só dá risada. Sem esquecer que um dia a vaca foi magra. Olho aberto, boca fechada. Sempre na rua e nunca dá mancada. Seis paga de malandro é fachada. Minha vida tá muito agitada. Suor. Todo dia é o que deixa minha conta forrada. Sou rico bem antes de ter dinheiro. Falsos cairão sem perdão e sem medo. Deus me guia e nunca me deixa na mão. Estrada sofrida que me deixou sem coração. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho que me decidir. Se der minha hora eu vou sumir. É, que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair. Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem pra um cara que dizia ser amigo, mas sei que não é verdade. Nas noites escuras ou no sol intenso, eu só vejo maldade dentro dos seus olhos azuis. Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu. Nessa noite de bebidas e drogas, você é mais uma que se corrompeu. Eu sempre fui rico de amigos, mesmo no perigo eu te avisei que eu não precisava de você. Nada pode me parar, eu te falei, sua puta. Hoje nós faz milhões, mas nunca faltou luta. Eu e PH tá onde o tigre tá. Dinheiro foi feito pra gastar. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho que me decidir. Se der minha hora eu vou sumir. É, que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair. Fala quem que te machuca no sofá da sala. Te deixa maluca, te deixa sem nada. Te deixa sem fala. Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça. Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela. Que mina cavalo, eu vou precisar de uma cela. Essa bunda chama atenção por toda a favela. Tô te esperando, eu já bolei mais de uma vela. Sim, a minha distração. Mas eu não vou pôr um anel na sua mão. Não, não, não, não, não. Esse golpe eu sei que é pura ficção. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho que me decidir. Se der minha hora eu vou sumir. É, que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair.